Tensão na Crimeia cada vez mais perto do ponto de ebulição. Soldado ucraniano foi capturado. Caso Madeleine McCann com novas pistas ou possibilidades. E caso insólito no nosso país, em Sernancelho. São alguns dos destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Olá, ouvinte. Como está? Eu sou o Carlos Bonaparte e estou aqui porque quero convidá-lo a juntar-se a mim nas noites de segunda a sexta, entre a meia-noite e as 3 da manhã, aqui no Canal 1. Vou trazer-lhe Hora Zero, um espaço que, acima de tudo, lhe quer fazer lembrar de que a vida tem sempre um ponto de partida, cada vez que são 0 horas. Aceita o convite? De segunda a sexta, da meia-noite às 3 da manhã, Hora Zero, comigo. E consigo também, aqui no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Um soldado da Marinha ucraniano foi capturado esta tarde na Crimeia, uma parte que recentemente aderiu à Federação Russa, ou reunificou-se com a Federação Russa. Depois de um ataque com uso à força, ainda que não de armas, ao quartel naval das forças ucranianas, ainda na Crimeia, um dos soldados, o chefe da Marinha, foi capturado e neste momento não se sabe ainda em que estado se encontra. Assim como Kiev, também Moscovo pediu à Ucrânia que... Aliás, pediu à Crimeia que entregue o soldado, o chefe da Marinha ucraniana. Kiev deu 3 horas como prazo para a entrega desta, ou libertação deste chefe. Em caso de que isso não aconteça, Alexander Turchinov já garantiu que irão ser tomadas medidas contundentes. Resposta a essa atitude. Confirma-se já agora, ou refira-se já agora, que ficou um acordo estabelecido entre as forças ucranianas e russas de que até ao dia 21 de março, sexta-feira, portanto, não havia este tipo de incidentes, ou não era suposto que os houvesse. Uma espécie de trégua que permitiria às forças ucranianas retirarem-se. Ora, hoje, dia 19, estamos a assistir a esta situação que desde já envolve, por exemplo, a perda de vidas de soldados por parte da Ucrânia, como já aconteceu ontem, por parte da Ucrânia, um militar morto em confrontos também, em Sevastopol, da mesma forma que a Rússia avançou com uma vítima mortal também das forças, neste caso de autodefesa, pró-russas. Um morto e alguns feridos, 4 é o número provisório, é o resultado de mais uma incursão nos Montes Golã. Os incidentes têm se dado já desde há bastante tempo entre a Síria e Israel, que dividem a fronteira, que dividem estes montes, então, esta parte, uma parte israelita, outra parte de Síria. Israel ocupou parte dos Montes Golã em 1966 e desde então mantém-se aí. Ora, desde que começou a guerra na Síria em 2011, de quando em vez dão-se alguns incidentes. Enfim, este acaba por ser o mais grave, já que envolve a perda de vidas humanas. Israel respondeu e, em comunicado, a presidência do país afirma que é com o uso da força que respondem a quem com o uso da força os ataca. É mais um episódio a registar entre Israel e a Síria, num conflito que já dura há mais de 3 anos. Mais de 11 dias depois de ter sido, de se ter pedido contacto com um avião da Malaysia Airlines, que seguia de Kuala Lumpur, onde fez escala, até Beijing, na China, não há informações concretas sobre o que poderá ter acontecido ao Boeing 777, que levava 226 passageiros, mais 13 tripulantes. Mais de metade dos passageiros era chinês. Esta manhã, numa conferência de imprensa que deixou várias expectativas, mas que acabou por não trazer nada de novo, o ministro da defesa malaio, Isamuddin Hussein, acabou por não trazer grandes informações, mas informou que tinham informações de radares de outros países, mas precisamente por serem de outros países, não era possível revelar. Ainda assim, um dos pontos marcantes desta conferência de imprensa, dada da parte da manhã, foi o facto de ter desmentido Isamuddin Hussein que o avião tivesse sobrevoado as Maldivas, como vários habitantes haviam reportado à polícia local. Todavia, já durante a tarde, no simulador que conseguiram recuperar da casa do piloto, que era de origem iraniana, havia uma simulação de aterragem no aeroporto de Malé, nas Maldivas, o que, por essa parte, vem reforçar a teoria deste avistamento. Os nativos dizem ter avistado um avião branco com asas vermelhas, os típicos aviões, que neste caso da Malaysia Airlines, e não só, mas também. Um dos habitantes disse que o avião voava a uma altura tão baixa que conseguia, inclusive, ver as portas do avião. Ora, não há para já destroços do aparelho, nem as caixas negras, mas há uma conversa que foi revelada há algum tempo, há sensivelmente uma semana. É a única referência que se tem, onde, em conversa com os controladores de voo, há a indicação de que está tudo bem pela voz do copiloto. Mas é a última comunicação. Depois o avião deixa de dar sinais e desaparece. Não há, como disse, para já nenhum sinal, mas há 26 países que estão envolvidos na busca por este aparelho e as respectivas caixas negras. Perante o desespero das famílias, o mais que se pode adiantar é que estão a ser feitos, e segundo citando novamente Isamuddin Hussein, todos os esforços para resolver esta situação o mais rápido possível, numa primeira fase, reduzir de forma considerável o terreno de busca, já que estes dois corredores prefazem uma área de quilometragem muito vasta e, por isso, também ela muito permissiva a falhas. A China tem 21 satélites a monitorar os corredores em causa para tentar encontrar algum indício de queda do avião, neste caso algum destroço ou algum corpo no Oceano Índico. É, aliás, para aqui que se inclina mais o facto de, ou seja, o destino do o provável destino do avião da Malaysia Airlines. Recordo-se só sucintamente, 239 pessoas, 13 das quais tripulantes, 226 das quais passageiros. Tem 89 cm de altura, 90 kg de peso e apenas um ano de idade. Ela é o cão mais caro do mundo, cerca de 1 milhão e 400 mil euros, mais especificamente, 1 milhão 391 mil euros, ou se preferir, já que foi na China, 12 milhões de yuan. Foi o preço que um promotor imobiliário pagou a Zhang Yun pela compra deste cão de guarda, um cão de guarda puro tibetano. É raro que estes, aliás, é raro encontrar estes animais, daí o valor ser tão alto. Eles são considerados como extremamente leais e protetores e são usados muitas vezes pelos caçadores na Ásia Central. Zheng Yun vendeu ainda um outro cão por sensivelmente 700 milhões de euros, metade do preço. Mas o que fica para a manchete é mesmo este, que é então o cão mais caro de sempre. Isto tudo aconteceu em Zhejiang, no leste da China, numa feira em que então este promotor de imobiliário comprou este cão por 1 milhão e 391 mil euros, 12 milhões de yuan. Há mais desenvolvimentos, ou mais uma pista, para o caso Madeleine McCann. Desta vez, um indivíduo que está a ser procurado pelas autoridades britânicas. Ele foi acusado por, enfim, assediar cerca de 5 jovens britânicas com a mesma idade de Madeleine McCann, uma idade aproximada a Madeleine McCann, entre 2004 e 2010. Madeleine McCann, uma jovem britânica, desapareceu, uma criança britânica, desapareceu no dia 3 de maio de 2007 no Algarve, que, ou seja, aqui em Portugal, enquanto a sua família passava férias. Ora, este indivíduo está a ser procurado pela polícia britânica. Desconhece-se para já o que motiva uma possível vinda deste foragido, por enquanto, a Portugal, mas, apesar de não haver mais informações adiantadas, é mais um possível caminho para seguir até ao rastro e à procura e ao encontro de Madeleine McCann. Madeleine McCann, recordemos que para Madeleine McCann há 38 suspeitos, ou seja, 38 possíveis pessoas que poderão estar com a criança ou ter interferido na sua integridade física e anímica. Já lá vão quase 7 anos desde que, naquela altura, a 3 de maio, Madeleine McCann desapareceu misteriosamente e nunca mais se teve notícias. E para finalizar o nosso Antenove Informação, conto-lhe que um homem, na casa dos 70 anos, em Ferreirim, concelho de Sernancelhe, matou a mulher e o coveiro e tentou matar-se depois. Tudo acontece quando, por questões passionais e por uma questão de ciúmes, aparentemente, o indivíduo terá matado o coveiro da cidade da Freguesia de Ascom, que tinha na altura 73 anos. Ora, quando a GNR pediu à Polícia Judiciária que tomasse conta do caso, foi encontrado também o corpo da mulher. Quanto ao corpo deste coveiro, de 73 anos, apresentava ferimentos na testa e na nuca, foi ainda encontrado com vida, mas não resistiu aos ferimentos. Asfixiada apareceu depois a mulher deste senhor, que, ao seu lado, jazia também quase sem vida, mas a ingestão de comprimidos não resultou tal e qual como o homicida havia imaginado. Neste momento está no hospital com um prognóstico reservado. Quanto à mulher, já foi encontrada então sem vida, vítima de asfixia. O nosso Antenor Informação fica por aqui. Regressamos amanhã. Fique bem. Boa noite.